No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Faltam 16 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, aos municípios que nos acompanham nessa manhã de tempo instável. Dia quente, a mínima foi de 20 graus, máxima prevista para hoje, 29 graus. Aqui no centro da cidade, 23 graus a temperatura. E como disse, pancadas de chuva no decorrer do período. Muito bem, ontem aconteceu, digamos, um movimento histórico. Por que histórico? Porque realmente ver é algo, né, até complexo para se entender, assistir a sessão, né, vislumbrar algumas cenas, porque dificilmente alguém tenha assistido, né, na plenitude, enfim, a sessão de votação do Senado nessa quarta-feira. Ontem, por 59 votos a 13 e uma abstenção, o Senado decidiu em votação aberta manter a prisão do senador Delcídio do Amaral, do Partido dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul, preso na manhã de ontem sob acusação do Ministério Público Federal de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. 74 parlamentares estiveram presentes na sessão. Dos 13 votos que pediram a suspensão da prisão de Delcídio, né, enfim, que ele fosse liberado, que o processo corresse da mesma forma, mas não com ele preso, 9 são do Partido dos Trabalhadores, né? Eles acompanharam a orientação do partido. O partido disse, olha, vota para que ele seja libertado e aí a partir de então segue o processo, né? Mas é curioso dizer que também, se foram para fechar o número de votos, né? Se dos 13, 9 são do Partido dos Trabalhadores, então houveram senadores de outros partidos que acharam por bem libertar o Delcídio. Então, por exemplo, o Fernando Collor, do PTB de Alagoas, acharam interessante que ele fosse libertado. Teomário Mota, PDT de Roraima. João Alberto Souza, PMDB do Maranhão. Roberto Rocha, PSB do Maranhão. E o Edson Lobão do Maranhão estava bem pró-Delcídio. E quem se absteve de votar foi o Edson Lobão. A gente, claro, que busca aqui nesse ranking, né? Como votaram os senadores catarinenses? Então, vamos lá, foi uníssono, né? Todos tiveram a mesma interpretação. O Dário Berger, do PMDB, o Paulo Bauer e o Dalírio Beber, do PSDB, disseram que sim, o companheiro, né? O companheiro dele, senador, tem que continuar preso para que não obstrua as investigações. Um fato curioso, que eu achei interessante, é que houveram 2 senadores do Partido dos Trabalhadores que acham mesmo que o Delcídio estava atrapalhando as investigações e que deve seguir preso. Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, e Walter Pinheiro, da Bahia, que inclusive já tinham escolhido o voto aberto, porque se fosse pelo PT, esse voto não seria aberto. E claro que no anonimato, as pessoas se entusiasmam mais, né?

Clínica. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Faltam 4 minutos para as 9 horas da manhã e antes de eu entrar numa questão que anda me tirando sono, quero dar bom dia para o advogado. Vou escolher começar por aí, advogado Scolari, Valmor Scolari Júnior. Seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Como é que a gente tem que interpretar ontem, porque a gente pensa, olha, um poder não interfere no outro. Como pode uma sessão manter a prisão de um senador? Aí a gente aprende desde bebê, né, que eles têm uma proteção muito grande, eles, né, existe toda uma barreira em torno da figura política, tal da imunidade parlamentar. Isso tudo confunde muito a cabeça do cidadão. Ele não entende muito bem. Aí tem gente que diz, ah, mas tem que cumprir. Não é pena, nem foi pena. Ele nem foi condenado, não é uma prisão a partir de uma condenação. Qual a leitura, claro, com o seu aporte de informação, que quem não cursou direito não tem, faz do momento? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel, bom dia, ouvintes da Supercondá. Eu acho que recentemente nós recebemos, e a gente acompanha o seu programa, né, pessoas até certo ponto até mais capacitadas para falar nesse assunto no que se refere ao direito, até porque atualmente eu não atuo na área do direito, mas constantemente nós nos mantemos atualizados e procuramos entender os assuntos. Esse é um assunto extremamente pertinente ao nosso dia a dia e a gente pode opinar sim. Então eu diria o seguinte, o senador Delcídio está numa prisão preventiva, uma prisão preventiva, ou seja, na teoria e pelo Código Penal, uma prisão preventiva de 5, 10 dias, enfim, para que não atrapalhe mais, no caso, para que não atrapalhe mais as investigações da Operação Lava Jato. Foi vitimado e o seu flagrante se diz consumado pelo Supremo Tribunal Federal, pois o senador ou parlamentar, no exercício do mandato, ele só pode ser, é uma exceção, ele só pode ser preso em flagrante. Excetua-se essa situação. E o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Teori e depois na turma dos 5 ministros que confirmaram a prisão, se baseou no flagrante de que então o senador Delcídio teria cometido esse crime de obstrução às investigações. Aí nós nos reportamos ao Senado Federal. A Constituição Federal, ela tem algumas peculiaridades no que se refere ao Parlamento. Né? E a Câmara Alta, como se chama o Senado é a Câmara Alta, é a Câmara mais alta, é a maior representatividade popular que nós temos na República. Né? É o Senado, ou seja, tanto é que quando nós temos uma sessão plenária do Congresso Nacional, ela é presidida pelo presidente do Senado e envolve as duas casas legislativas, tanto a Câmara Federal como o Senado Federal. Exemplo, na votação dos vetos presidenciais, por exemplo, há uma sessão do Congresso Nacional, ou seja, as duas casas juntas estão coordenadas pelo presidente do Senado. Então, ontem eu acompanhei por uma boa parte, depois das 6, enfim, até altas horas da noite e até o horário da decisão, através dos canais fechados aí que transmitem ao vivo, e havia a discussão, primeiro, da votação em voto aberto ou em voto fechado. O regimento interno do Senado tem entendimento de que o voto seria fechado, porém a Constituição Federal, que é a carta maior, que é a lei maior de todas, meados do ano 2000, se não me engano, 2000, 2009, por aí nesse período, nessa década, ela sofreu uma alteração de que extinguiu praticamente o voto fechado, o voto secreto. Excedeu-se a questão da eleição da mesa diretora e a votação de autoridades, ou seja, embaixadores, indicados para cargos, que aí sim é de forma secreta. Então, primeiro esse conflito. Aí o presidente remeteu isso ao plenário, que decidiu pelo voto aberto. Diante do voto aberto, alguns defenderam a questão do parlamento, pelo que se viu em muitos discursos, a questão do parlamento, a sua independência, a independência do poder. Até porque, para quem não conhece detalhadamente, o Senado da República, o Senado tem uma polícia própria. Ele tem uma polícia própria, uma estrutura de polícia, uma estrutura toda dentro do poder, dentro do parlamento. Então, muitos até defendiam de que o Supremo deveria ter remetido essas investigações, remetido essa denúncia ao presidente do Senado, para que esse pudesse, na estrutura do Senado, ter dado o andamento, ou seja, denunciar o senador no Conselho de Ética, enfim, para que ele pudesse ter as punições pertinentes ao parlamento. Então, nós vivemos um momento diferente, um estado de exceção. Ou seja, o que é um estado de exceção? Um estado de exceção é um momento diferente, uma situação que nunca aconteceu e que juridicamente ela tem várias interpretações. Então, está reconhecido o flagrante diante da votação do Senado em concordar com a prisão, que ela permaneça e não relaxar a sua prisão. Então, o Senado concordou com o flagrante, então o flagrante está, digamos assim, homologado pelos seus pares. Então, ele está preso preventivamente por uma situação de flagrante e irá agora ter toda essa tramitação que o Supremo Tribunal Federal, ou seja, a partir do Senado, em que o Senado reconhece o flagrante, reconhece a manifestação do Supremo Tribunal Federal, é o Supremo Tribunal Federal que vai nortear a investigação em cima do senador Delcídio Amaral. Então, um breve apanhado, assim, como eu disse, hoje existem pessoas aqui mesmo em Chapecó bem mais qualificadas para poder falar sobre o assunto, mas como eu disse, que constantemente nós tentamos nos reciclar e nos manter atualizados na área do direito, a gente, mais ou menos, é por aí que aconteceu essa sessão de ontem. Se formata uma situação interessante, porque primeiro, a gente não vê isso com frequência, né? Você é uma situação inédita. Exatamente, né? Então você, pelos seus pares, em qualquer instância, passar por esse tipo, né, aberto de expressão, de dizer, olha, a senadora X vota assim, o senador Y vota assado, uma questão pesada, uma questão complexa, enfim. Por um lado, talvez esse movimento seja bom, no sentido de que não se evita, né? Se chega uma denúncia, sim, eu vou usar as próprias palavras do Partido dos Trabalhadores. Antigamente ia para debaixo do tapete, hoje não vai mais, né? É necessário uma limpa. Por outro lado, vem sempre aquela discussão, mas o que aconteceu ontem foi um movimento político. Não ia ter senador que ia ter coragem de fazer de votar pela soltura, porque senão ia ser moído quando chegasse em casa, porque a opinião pública está muito reativa. E Raquel, diante disso... E tem que ser político, é político, faz parte. Ele sofreu alguma injustiça no sentido de que eu sou senadora da Bahia, vamos pegar um exemplo. Fui para Brasília, votei pela soltura. Quando eu voltar para Bahia, vai ter piquete na porta da minha casa dizendo o quê? Que eu sou corrupta, que eu apoio a corrupção. Exatamente. A opinião pública hoje tem, é instantânea a manifestação da opinião pública, até mesmo para o senador que esteja em plenário para votar. Senador, deputado, enfim, as redes sociais, a própria internet como um todo, sites de notícia, é tudo muito instantâneo. Então, até mesmo para a decisão do voto, o próprio senador, os senadores, as senadoras, ontem, pelo que se observava, na própria decisão do seu voto, inúmeros deles manifestaram de que a opinião pública havia solicitado que se manifestassem daquela forma. Então, hoje nós temos não só a nossa consciência na hora de votar como parlamentar, mas nós sofremos a direta a manifestação das pessoas. As pessoas opinam diretamente e é difícil e praticamente impossível de que o parlamentar haja de forma diferente. Até porque se eu estou lá, se eu tenho mandato, é em função de alguém que me delegou. Foram as pessoas que votaram. Não foi ninguém que me nomeou por conta. O parlamentar tem essa prerrogativa de votar aquilo que as pessoas que o elegeram querem que ele vote. E hoje nós vivemos essa velocidade nas manifestações, essa velocidade no assunto. E o que chama muito a atenção dessa questão desse episódio específico do senador Delcídio é de que esta preocupação, né, do líder do governo no Senado, quer dizer, não é um senador qualquer, é o líder do governo, é alguém que respondia pelo governo no parlamento, é alguém que era o interlocutor principal entre o Senado e o governo, né, e que procura um dos investigados na Lava Jato, um dos cérebros da operação, que é o Nestor Severo, né, e que tenta comprar o seu silêncio. Eu acho que a... Nossa, isso pelo se que, comprovar é gravíssimo. Pelo que se lê também, e pelo que os analistas comentam, de que as manifestações e que a delação premiada do Nestor Cerveró seria um dos maiores escândalos que a República pode passar. Então, os fatos, eles começam a convergir para uma situação bem preocupante. Então, nós estamos acumulando durante esse ano 2015, acumulando surpresas e acumulando situações em que o Supremo Tribunal Federal vai se posicionando, né, como a Câmara principal, e nós temos que só cuidar para não criarmos os heróis, né, como recentemente se falava no Joaquim Barbosa, enfim, nós não precisamos pessoalizar nem criarmos heróis no Supremo Tribunal Federal. São ministros que são assessorados pelos melhores juristas do país, né, não decidem somente da sua única, exclusivamente da sua mente, são pessoas extremamente preparadas, que os auxiliam, que estudam e que preparam as teses e que preparam essas manifestações. Claro, sempre orientados pelos ministros. Então, eu acho que a Corte do Supremo Tribunal Federal, essa sim, tem feito seu papel de orientador, de guardião da Constituição Federal, que este é o verdadeiro papel do Supremo, é guardar a Constituição, ser o guardião da Carta Magna principal do nosso país. E carta essa, Constituição essa, que passado toda esta turbulência da Operação Lava Jato, de todas essas questões, carta essa que terá que ser revisada muito em breve, né, porque ela é lá de 1988, tem vários retalhos no seu meio, né, são leis complementares, emendas constitucionais que foram feitas a cada momento e no afã de se resolver os problemas pontualizados, como o Brasil é normalmente. Então é necessário que haja uma revisão total da Constituição. Um dos grandes defensores, e que tem um discurso muito bem pautado nesse assunto, esteve aqui outro dia, foi o governador Raimundo Colombo, que você teve a oportunidade de entrevistá-lo, e o governador defende isso, defende a questão das revisões das leis e principalmente da Constituição, porque lá em 1988 se pregavam, né, nós tínhamos uma realidade, uma situação, muitos direitos foram conquistados, inúmeras situações. O único país no mundo que prevê o direito de greve é o Brasil, devidamente regulamentado. Nos outros países não há regulamentação para isso. E ontem, uma senadora do Espírito Santo, que não me recordo o nome, na última manifestação, antes de fechar o placar do Senado, ela disse, na sua manifestação, de que o parlamento brasileiro, os parlamentares são culpados da situação estar assim, porque deixaram de legislar. Deixam de legislar, deixam que medidas provisórias entrem na pauta e comecem a nortear o governo, permitem que o Supremo Tribunal, que o STJ, que o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, acabe legislando sobre as práticas, acabe incluindo regras, fazendo a sua leitura, e o Parlamento, ou seja, o Legislativo, que é o responsável por criar as leis, é o responsável por legislar, vai se omitindo em muitos casos. Então, faço também coro nesse assunto, porque acho que o Parlamento precisa se reposicionar no Brasil, os parlamentares têm que se reencontrar, têm que criar uma agenda diferente, nós precisamos revisar, não precisamos criar novas leis, nós precisamos revisar o que já existe. É isso que precisa, readequar, trazer para a realidade atual, trazer para as novas situações, para as novas gerações, atualizar aquilo que nós temos como legislação. Olha, interessante essa leitura, porque ela nos posiciona em algumas questões. Eu acho isso sempre saudável, né? Muitas vezes a gente ouve até algo que não vá ao encontro do que a gente pensa. Sim, tem já pessoas atribuindo toda essa movimentação inédita a uma guerra política, né? Tem pessoas que desacreditam de todo esse processo, já acham que esse processo nasce viciado, mas tem pessoas que defendem que isso é bom para o país, né? Toda essa gastrite que muita gente mais sensível anda tendo a ler um jornal, ouvir o rádio, assistir televisão, é um processo salutar. Eu quero acreditar que sim, quero acreditar que isso tudo nos leve... Eu não sei mais a que palavra usar. Olha, mas talvez Raquel, é um país mais aprimorado. Só para complementar essa Sim. discussão, até porque outros tantos assuntos que poderão vir ao longo da entrevista. Hoje, quem participa da política, e me coloco nessa posição, até porque sou vereador, então quando a gente sai, quando você frequenta um local público, quando você é abordado na rua, né? Você percebe que as pessoas, muitos vêm, te abordam, pedem qual a sua posição, qual o seu pensamento, o que você defende, né? Muitos acabam olhando você com olhos de, bah, esse aí é mais um. Então eu sempre tenho dito, isso é um discurso que eu carrego comigo e tenho dito para as pessoas, e conversava aqui em off antes também com os colegas de trabalho daqui da rádio. Se nós, eu me considero uma pessoa de bem, se nós, pessoas de bem, não participarmos da política, não continuarmos a luta, não continuarmos participando, fazendo, tentando fazer a nossa parte, muitos destes que estão nas câmaras mais altas do Brasil, muitos destes que se perpetuam no poder há muitos anos, e se fizermos uma leitura mais histórica, são famílias, são feudos que se criaram em antigas... antes mesmo da República, e que se perpetuam no poder por longos anos e que ainda habitam Brasília. E ouvi o senador Rogufe, que é do Distrito Federal, que é um senador que, para quem pesquisar um pouquinho, vai ver, é um senador extremamente abastado, um homem muito rico, optou, e ontem se manifestou também, optou pela política para fazer a sua parte, para tentar ser uma voz ouvida dentro do Congresso Nacional. Vai para o Senado todos os dias com o seu carro próprio, não usa motorista, não usa a estrutura que ele julga não ser necessária, porque ele mora no Distrito Federal. Abriu mão de várias questões do seu gabinete, coisas antigas, não coisas atuais, coisas necessárias para o funcionamento, mas coisas, como eu disse, coisas do tempo anterior, da época do militarismo, enfim. Então, é o que eu disse, nós precisamos nos atualizar. O parlamento precisa se atualizar. E através do voto, esse é o poder maior que nós temos. Não há outro poder. O poder judiciário faz a sua parte. O poder judiciário tenta coibir, busca um protagonismo agora nessas situações. O poder judiciário busca o protagonismo e, como eu disse, nós não devemos criar heróis, não devemos propalar os heróis, mas sim o poder, fortalecer o poder. E o parlamento, o poder legislativo, precisa também criar o seu protagonismo. Nós estamos aí enfrentando aí essas denúncias contra o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, enfim. Então, é através do voto, não há outra forma. A democracia, ela amadurece pelo voto. Nós somos ainda muito, muito jovens no que se refere à democracia. São momentos turbulentos que nós vamos passar e que vamos deixar na história, e que lá na frente nós vamos certamente colher bons frutos do adverso que a democracia também proporciona. Ela proporciona coisas muito boas, proporciona coisas muito ruins, como esse momento que nós vivemos, de um governo que não representa, um governo que não tem mais força para permanecer, que não tem mais o comando da situação. Infelizmente é assim que funciona. Então há que os homens e mulheres que estão no poder, que estão no governo, reconhecer até certo ponto, né, quando conseguem e quando não conseguem mais liderar. Olha, feita essa análise, eu vou chamar o intervalo comercial, e claro que todo ser humano, né, ainda me encaixo nessa categoria, tem vezes que a gente acorda e diz, não, realmente, né, não somos mais humanos, perdemos qualquer traço de humanidade, não sei o que somos, eu muitas vezes me pergunto sobre isso, e ontem cometi falta,

o que é óbvio. Ao Juizado da Infância e da Juventude, compete a prestação jurisdicional à criança e ao adolescente e o cumprimento do Estatuto da Criança. E aí entra, então, o juiz da Infância e Juventude tem que processar e julgar as causas previstas no Estatuto, na legislação complementar, inclusive as infrações penais cometidas por menores de 18 anos, algo que todo brasileiro não pode não saber isso de cor, mas intui. E aí o que que acontece? No extremo, fica uma legislação sueca para um Brasil de terceiro mundo. A gente sabe disso. No outro lado, fica o cidadão entendendo que é assim mesmo. Que se numa semana foi um garoto de 12, na próxima vai ser uma menina de 14. Aí já vem gente que diz, mas com 14 anos sabe o que é certo e o que é errado. Aí na outra semana vai ser um garoto de 12 anos pilotando uma moto roubada. Mas o contexto todo nos diz o quê? Acostume-se. Chapecó cresceu, os problemas acontecem e nós vamos, sim, continuar a conviver com isso. Então, a minha revolta ontem, mal direcionada, foi no sentido de dizer o problema acontece no município, mas envolve governo federal, governo estadual, administração municipal e o chamado nebuloso, incompreensível para quem não cursou direito, judiciário. Algum problema tem. Então, por partes, o que é que cabe? Porque aí a gente tem que fazer essa separação por partes. Então, o que é que cabe ao município de Chapecó? Né? Aí eu falo município, gestão pública. O que cabe à prefeitura de Chapecó para não cometer a injustiça de dizer o ECA não funciona em Chapecó por causa da prefeitura. Não, eu fui mal interpretada porque eu falei de uma forma muito exaltada. Mas jamais eu disse isso. Eu disse que o conjunto não está funcionando. Até brinquei ontem. Eu não presto concurso para ser tio, para ser tia. Se existir na categoria de, olha, tem concurso para motor, para juiz, para tio e para tia. Acho que ainda não tem. Escolar, o que que cabe, então, agora usando a terminologia correta? O que que cabe à administração do município de Chapecó em relação a esse contexto? Bem, Raquel, o que que nós, nós temos hoje? O município de Chapecó é um dos poucos municípios no Brasil que possui dois CREAs no seu município. São os Centros de Referência Especializados de Assistência Social. Preconiza o próprio Ministério de que o ideal é um CREAS para cada 200 mil habitantes. Nós temos dois para 200 mil habitantes, ou seja, atendemos mais pessoas, atendemos além do que preconiza a lei. Quando o adolescente comete um ato infracional, a polícia militar, ou seja, a polícia civil, polícia militar, polícia civil, fazendo a abordagem, seja ela do flagrante, seja ela, enfim, de que forma for, ao pegar esse adolescente, ela faz o seu papel. Quando ela, quando preconiza, ou seja, quando permitido, quando a lei lhe faculta, quando a lei lhe obriga, ele é levado direto ao Poder Judiciário, principalmente as situações de flagrante, Ministério Público, Infância, Juventude, enfim, e o juiz da Infância e Juventude, que determina uma pena baseada no Estatuto da Criança e Adolescente, determina uma pena que esse adolescente tenha que cumprir. Ao sair dali, ele é encaminhado para o CREAS, para que ele possa ser acompanhado no cumprimento da sua pena. Ou seja, no cumprimento da punição, ele é acompanhado pelo município. Lá no CREAS, nós não temos agentes penitenciários, por exemplo, nós não temos esta estrutura. É uma estrutura diferente, justamente voltada para o adolescente. Porque o que acontece? O judiciário, ele necessita hoje, e isso é fruto de uma mobilização da sociedade, do setor empresarial, do poder público, do município, do prefeito, do vice-prefeito, de todo o Estado que está aqui representado em Chapecó pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é a construção do CASE. A construção do CASE é um instrumento extremamente importante nessa cadeia, nessa não entendam, nesta cadeia de... Neste conjunto, neste a gente conjunto. Tem que falar aqui tudo com muita clareza. Muita clareza. Senão você que está falando em cadeia e prender. Então, não foi isso. Retira o termo cadeia. Tira no conjunto. Cadeia. Então, o CASE é extremamente necessário neste conjunto da obra. A partir do momento que este adolescente, que cometeu um ato infracional e que veio para o CREAS e que foi encaminhado a sua... A prestação de serviço comunitário, foi encaminhado a sua melhoria na questão das oficinas que ele passa. Lá no CREAS nós temos a oficina, nós temos o acompanhamento dos profissionais, psicólogos, advogado, enfim, toda a estrutura que acompanha o cumprimento desta pena. Nós temos aí, o que acontece? Quando ele para de cumprir a pena, quando ele desiste, quando ele não faz mais, o que é que ele faz? Ele volta, né? E o judiciário teria que ter esta, ao cometer novamente o ato infracional, o judiciário teria que ter esta questão do CASE, esta oportunidade para colocá-lo no CASE. Eis a questão, no Brasil da pátria educadora, no Brasil de tantos lemas... Assim, hoje necessita em Chapecó para que nós fechemos o círculo, para que nós fechamos o conjunto, o CASE. Em complemento a tudo isso, Chapecó vai lançar um programa piloto em Santa Catarina, que é a construção do primeiro NAI. Ou seja, o NAI é um núcleo integrado, um núcleo de apoio integrado, em que vai contar na mesma estrutura pública, o judiciário, leia-se Ministério Público e uma vara da família, uma vara da infância. Tá? Isso é extremamente importante. Uma vara específica dentro do NAI, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o CREAS, ou seja, toda a estrutura pública estará dentro do mesmo local. Olha, essa busca de solução, minha gente, é fundamental. E essa minha provocação, às vezes, irônica, destemperada, raivosa, se dá nesse sentido. É, a gente vive num país gigantesco. Eu ouço que o Brasil vai educar, que é uma pátria, que é uma mãe, que é um pai, e eu vejo o descaminho dos adolescentes. Então não dá para a gente se fiar na máxima de que não foi possível. Se eu faço um trabalho voluntário, entro numa ONG, eu até posso dizer não consegui. Agora existe obrigação legal de certas instâncias, elas não podem dizer não deu. Só que nós estamos sendo adestrados há muitos anos, pelo ECA eu posso dizer que há 25 anos nós somos adestrados a entender que não deu e não vai dar. E isso me causa uma profunda angústia. E não é culpa da gestão atual do município de Chapecó. É o contexto que tem que ser revisto. Não tem? Então, bora pegar quem manda, quem determina. Quem é que hoje consegue dizer eu ordeno? Pouquíssimas pessoas nesse mundo conseguem. Mas no Brasil, no mundo, tem. Então, se ordenam, vamos fazer uma marcha conjunta, vamos fazer um sinergismo e dizer, olha, é possível mudar. A partir daqui de Chapecó, porque o adolescente mora aqui nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, nós podemos sim fazer um sentido não de julgamento, de apontar o dedo. Eu sou vereador, eu não vou apontar o dedo e determinar isso e aquilo, mas eu vou fiscalizar e tentar descobrir o que é que está errado. E foi essa discussão que eu provoquei ontem. Eles têm essa condição, eu não tenho, eu posso ficar aqui falando aos quatro ventos, mas como cidadã eu tenho o direito e o dever de tentar descobrir por que não funciona. E de uma forma muito torta ontem foi o que eu tentei dizer, né? Cadê os porquês? Está na linha o senador Paulo Bauer. Senador, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Estúdio Condá. Nós estamos num debate que talvez tenha um viés muito feminino, que é a questão, e digo isso com tranquilidade, acho que as mulheres, por serem mães, elas se sensibilizam mais com a causa do menor infrator, e aí tem o menor infrator de 17 anos e 18 meses e 3 vezes o meu peso e a minha altura. E tem um garotinho de 12 anos que está traficando drogas. E a gente não consegue descobrir uma solução para isso. Mas o nosso contato com o senhor foi para saber da votação de ontem, que leitura fez desse movimento inédito no Brasil. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes de toda a cidade de Chapecó, de todo o oeste catarinense. É, sem dúvida nenhuma, um momento histórico para o Brasil. Nós estamos num momento de plena democracia, nós estamos num momento em que o povo brasileiro assiste, de certa forma, assustado e surpreso, todas as notícias diárias de ilegalidades, de corrupção, de coisas mal feitas, desde governo federal, se estendendo por várias outras instituições, como a CBS e outras, e, ao mesmo tempo, o brasileiro quer ver o Brasil passado a limpo, quer ver o Brasil avançando. E, em determinadas oportunidades, se faz necessário testar a nossa responsabilidade democrática. Ontem vivemos um dia de responsabilidade democrática, porque a Constituição Federal é muito clara. Ela diz que quando um senador ou um deputado é preso por uma prática criminosa ou por suspeita de prática criminosa, essa prisão ela deve ser convalidada, ela deve ser avalizada, ela deve ser aceita pelo plenário do Senado ou da Câmara, dependendo se for senador ou se for deputado. No caso, a prisão ontem do senador Delcídio Amaral produziu uma reunião no plenário do Senado, onde mais de 70 senadores compareceram e tiveram que votar para decidir se a prisão devia ser mantida ou não. A votação, como todos já sabem, foi amplamente favorável à manutenção da prisão devido às provas que a Polícia Federal, que o Ministério Público Federal apresentaram e a própria decisão do Superior Tribunal Federal convalidou essas denúncias e essas provas. Ora, o senador Delcídio terá responsabilidade para decidir, melhor, para se defender, mas como as provas são muito contundentes e era necessária a manutenção da prisão para que não houvesse manipulação de provas, para que não houvesse ações até impróprias para que ele pudesse ser inocentado, a decisão de manter sua prisão foi tomada ontem, preservando-se assim a maior instituição política do Brasil, que é o Senado da República. Raquel, você deve ter lembrança, os ouvintes da Condá também. Há 2 anos atrás, nós tivemos um processo de cassação de um senador e nós votamos pela cassação do senador Demóstenes Torres. Desta vez, nós votamos pela manutenção da prisão do senador Delcídio, do PT. E não há como a gente ignorar que, com essa decisão, os senadores estão preservando a instituição, estão preservando o poder legislativo, que, no caso do Senado, precisa ser efetivamente o guardião da democracia. Senador, só para encerrar, houve muita confusão, ainda há menos meios jurídicos, quando se evoca a questão da imunidade parlamentar. Porque muitos dizem, não, nesse movimento não poderia acontecer. Outros dizem, não, a imunidade é uma prerrogativa para que o parlamentar tenha liberdade de ação, tenha autonomia, tenha independência, para que ele consiga incomodar os outros no bom sentido, sem sofrer uma represália. Cabe essa discussão ou já amadurecemos isso e entendemos que é uma prerrogativa assegurada para o bom desempenho na função? Porque já vimos casos escabrosos nesse país de se evocar a imunidade parlamentar para não responder pelo crime que cometeu. Olha, é preciso fazer um esclarecimento. Nós estamos avançando nessa questão. Imunidade parlamentar deve existir e em todos os países democráticos do mundo ela existe. Só que a imunidade parlamentar, ela se refere exclusivamente às atividades do mandato. Ou seja, um deputado, um senador, um vereador, qualquer pessoa que exerça mandato popular tem que ter a liberdade para denunciar, tem que ter a liberdade para criticar, tem que ter a liberdade para cobrar, tem que ter a liberdade, inclusive, para divergir. Isso é imunidade parlamentar. Se eu chegar aqui como senador da República e chamar a presidente da República de incompetente, de irresponsável, isso não pode ser visto como uma atitude criminosa. Eu estou falando em nome do povo. Eu até devo dizer que, no caso do governo do PT no Brasil, a irresponsabilidade e a incompetência, ela é comprovada. Aliás, não só a irresponsabilidade e a incompetência, mas também a corrupção, também a má gestão, também as atitudes e decisões políticas, tudo que é feito no governo federal, comandado pelo PT, tem essas características. Por isso que eu tenho que ter imunidade. Agora, eu não tenho imunidade quando eu passo um cheque sem fundo, eu não tenho imunidade se eu atropelo uma pessoa na rua em excesso de velocidade, eu não tenho imunidade se eu produzir alguma agressão física em alguém. Para isso não existe imunidade. Para isso existe um processo jurídico que vai andar normalmente. Quer dizer, é preciso classificar muito bem o que é uma coisa e o que é outra. Agora, o processo de judicial, o processo de julgamento de um parlamentar, ele ainda tem algumas prerrogativas que precisam ser observadas. Por exemplo, esta da prisão do senador Delcídio. Houve uma prisão determinada pela justiça e o Senado tem que se manifestar concordando ou não concordando com a justiça, porque poderia haver de parte da justiça uma providência equivocada ou imprópria, poderia haver uma ação do judiciário penalizando um senador de forma injusta, prendendo sem necessidade, por exemplo. Tanto é que a Procuradoria-Geral da República, ontem, quando pediu a prisão do senador Delcídio, deixou muito claro no pedido de prisão que se o Senado não aprovasse a manutenção dele na prisão, então deveríamos, a justiça ia exigir que ele usasse tornozeleira para poder seguir seus passos. Ou seja, não haveria uma liberdade integral para ele. Nós entendemos no Senado que não fazia sentido termos dentro do plenário do Senado um senador andando de tornozeleira fiscalizado pelo judiciário. Não fazia sentido. Então é melhor que ele seja mantido em regime de prisão para que a justiça possa avaliar todos os procedimentos dele, ele possa fazer sua defesa sem estar no mandato de senador, estando afastado das atividades políticas e parlamentares. E se ele for considerado inocente, ele volta para o Senado. E se ele for condenado, ele perde o mandato de senador e vai cumprir sua pena conforme a justiça determinar. É preciso a gente avançar e não sempre olhar para trás. Ah, porque lá atrás, porque lá foi assim. Volto a dizer, a decisão do Senado em menos de 3 anos de caçar um senador com a história e com a votação e reeleito, como era o caso do Demóstenes Torres. A decisão de ontem de manter o senador Delcídio na prisão são demonstrações muito claras de que estamos vivendo novos tempos, estamos avançando e, sem dúvida nenhuma, o povo brasileiro, os catarinenses em especial, os meus eleitores em particular, porque eu votei a favor sem nenhum constrangimento, eu não tinha nenhuma dificuldade, tinha um bom relacionamento com o Delcídio, mas, infelizmente, as provas são evidentes. Ele tentou tirar do Brasil um criminoso, um homem envolvido com os escândalos da Petrobras. Aliás, Mensalão, Petrolão, tudo isso que estamos vendo no Brasil, que começou no governo Lula e continuou no governo Dilma, nós temos que varrer da vida pública do país. Nós queremos legalidade, nós queremos honestidade, nós queremos seriedade e, acima de tudo, responsabilidade. Agora, temos ainda o problema da Câmara dos Deputados, onde o presidente da Câmara também está envolvido em várias denúncias. Lá corre um processo de afastamento do presidente da Comissão de Ética da Câmara. Eu acho que daqui a pouco os deputados federais de todo o Brasil terão que tomar uma decisão também, porque nós não queremos virar o ano com esse fato, com essa coisa mal cheirosa que é o envolvimento do presidente da Câmara dos Deputados com contas na Suíça, com corrupção na Petrobras, etc, etc. Está na hora de passar o Brasil a limpo, Raquel. É preciso fazer isso. Faltando 15 minutos para as 9 horas, senador, eu agradeço a sua participação, porque temos que fazer a leitura do momento. Eu digo, até para muitas vezes nós exageramos na nossa medida do julgamento, nós estamos muito críticos e extremamente desconfiados. Infelizmente, essa desconfiança, essa insegurança perpassa em todas as camadas, em todos os níveis de gestão pública, de poderes, e aí entram os três poderes. O brasileiro desconfia do judiciário, o brasileiro desconfia do executivo, o brasileiro desconfia do legislativo. Parece que a gente chegou num momento em que, tirando o corpo de bombeiros, eu brinco com isso porque é resultado de pesquisa, a única instituição em que o brasileiro confia com tranquilidade, né, se permite confiar,

Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Quatro minutos faltando para as 10 horas da manhã. Vamos então concluir, acho que fizemos uma boa parada, porque foi bom o Bauer explicar a dinâmica interna da casa. Mas aí tem uma complementação que o Scolari quer fazer. Quer dizer, a parte que cabe ao município, a perspectiva agora da vinda do NAI é um exemplo que já existe, não é uma teoria que alguém inventou. Já existe, tempo presente, e parece estar dando certo. Talvez em Minas Gerais. Em Belo Horizonte. Pois é. E aí, como é que fica a perspectiva, digamos, mas mais acertada, mais a curto palpável. Prazo? Palpável. Raquel, então assim, só para retomar o assunto. Então, hoje, os serviços que nós temos, né? O CREAS, que atende, então, lá o menor, depois que ele recebe a pena, né? Que acompanha, que faz o acompanhamento e que faz a... promove as oficinas, faz todo o acompanhamento psicológico, busca trazer a família para dentro do atendimento, faz com que busca ter o acompanhamento social para que ele cumpra esta pena e não seja um reincidente. Hoje nós temos este problema, esta vacância, que é o tempo entre o cumprimento da pena e a eventualidade da reincidência. Então, quando acontece a reincidência, como ele já tem que entrar na fila novamente, então demora um tempo até o judiciário julgar aquele outro processo, e assim ele comete o delito e vai para a fila, até que aquele primeiro não está cumprido, o segundo já está em andamento, o terceiro está ainda no cartório, e então esse trâmite... Ele ainda é burocrático, ele ainda é lento, e a instituição do NAI visa diminuir esse tempo, visa encurtar os caminhos, visa com que o adolescente não tenha tempo de transitar fora do circuito, ou seja, indo para o cumprimento da pena, cometendo a reincidência, ele vai ser relocado para o internamento através do CASE e do internamento provisório através do CASEP. Então são duas pontualidades, duas situações bem importantes. Lá na assistência social, ou seja, no trabalho preventivo, nós temos os programas socioeducativos junto aos 7 CRAS. Esses programas fazem com que nós possamos receber os adolescentes antes dos 14 anos, até os 14 anos, para que eles possam ter as atividades extracurriculares, fora do horário de sala de aula, aqueles que estão em situação vulnerável, aqueles que têm problema de família, aqueles que estão em desacordo familiar, ou seja, já estão sob o cuidado da avó, sob o cuidado da tia, aqueles que estão na questão da vulnerabilidade. Nós implementamos agora, com uma parceria com a Associação de Taekwondo, do professor Ivânio, aqui em Chapecó, em 2 CRAS, a questão do Taekwondo, para essas crianças, a questão social, a questão do esporte, também implementado, extremamente felizes, um sucesso até agora, pretendemos ampliá-lo para os demais centros, programas socioeducativos. Então, há este trabalho preventivo, está lá o programa Primeiros Passos, o antigo postinho do pequeno lavador, que não tem o viés de prestar um serviço ou de que as crianças trabalhem, mas há um complemento lá com o trabalho, mas não do trabalho, mas da questão do conhecimento de como as coisas se formam, através de uma parceria agora com a UNOESC, que também dá todo um acompanhamento profissional, seus estagiários, pessoal do direito, da psicologia, da área social, que atuam também no programa Primeiros Passos. Então, todo este trabalho preventivo e a concepção do NAI correndo à parte, é um trabalho bem capitaneado aí pelo vice-prefeito, pelo Luciano Boligon, que inclusive já esteve em Florianópolis com o presidente do Tribunal de Justiça, né, porque há um entendimento do judiciário de que há necessidade de que haja uma vara específica da família dentro do NAI, para que haja um juiz lá dentro do NAI, especificamente uma estrutura de funcionários, de cartorários, de tudo, para que o processo tramite lá dentro, né? Tramite sem precisar desse deslocamento, de usar a estrutura do fórum, para que ele não entre na listagem comum dos processos do fórum, da vara da infância e juventude, porque ele tramite ali dentro do NAI. Então, o NAI é um projeto que é concebido lá em Belo Horizonte, ele já existe, funciona, foram feitas várias pesquisas, várias visitas, né? Toda a informação já foi prestada. Na reunião que o vice-prefeito Luciano Boligon esteve com o governador, também o doutor Narciso, que é quem coordenou o PROPAS aqui em Chapecó, que estiveram apresentando a ideia do NAI. O governador de pronto aceitou esse desafio de implementar o primeiro NAI no estado de Santa Catarina. Será um programa piloto, né? A ideia é que ele funcione, a ideia é que ele seja exitoso, para que ele possa se propagar nos demais municípios de Santa Catarina, nas cidades polo, para que nós possamos diminuir essa reincidência, diminuir a participação do menor, diminuir a sua entrada nesse meio, né, no meio criminoso, que não leva a lugar nenhum, né? Colocar o ECA efetivamente para funcionar, o próprio judiciário vai ter o seu espaço específico lá dentro, então não há como dizer, o judiciário mesmo tem essa tendência de que ele não tem desculpa para dizer, olha, tem muito processo, tem muita coisa. Vai ser específico desta área, vai ser específico para tratar desse assunto. O próprio Ministério Público vai estar presente, dando os encaminhamentos no local para que possa ser dado andamento. A Polícia Militar, que sempre tem feito um excelente trabalho, a Polícia Civil, mas que também precisam deste apoio, porque, como você falou, o menor comete o ato infracional, a polícia pega, leva, né? Mas não consegue tirar de circulação, não consegue fazer com que ele pare, porque ele não tem, há uma vacância nesse momento, há um furo de que ele não vai para o internamento e de que ele não cumpre as suas medidas punitivas. Então, é para corrigir Este espaço que vem o NAI, que vem essa concepção, que está sendo feita a construção do CASE, para que nós possamos fechar esse círculo. O município de Chapecó é referência nesse assunto também, por isso nós vamos ser pioneiros. A instituição de termos dois CREAs nos permite puxar este assunto, nos permite capitanear isso no estado, ser mais uma referência também no atendimento de adolescente, assim como somos no atendimento para os idosos, assim como somos no atendimento para com as mulheres, isso dito pela própria estrutura do governo do estado, que reconhece esse intuito, essa participação, essa dedicação do município de Chapecó em resolver os seus problemas e atacar essa situação da área social, que tem a participação direta do empresariado, através do SICOM, da SIC, do CDL, que também buscam e que são parceiros, já se colocaram à disposição, inclusive, para auxiliar em equipar o NAI, enfim, toda a sociedade está envolvida no assunto, que ainda não está tão externado para a sociedade, que ele está em fase de concepção, mas eu acredito que para o ano que vem será um dos grandes motes aí do nosso governo. Olha, acho que a gente fecha, digamos que um ciclo, não vou dizer, ciclo é uma palavra que prevê um tempo muito longo, mas na verdade uma discussão que se iniciou ontem, né, que teve o contraponto da Prefeitura Municipal explicando, né, o que cabe a cada um. Qual é a parcela de responsabilidade? Porque é responsabilidade, é previsto em lei. Como é previsto em lei também a obrigação paterna, a obrigação materna. Como a gente sabe que a família, eu já disse, não me interessa se são dois pais, duas mães, uma avó, um tio, não vem ao caso. Vem ao caso a parcela de responsabilidade que cada um assume, né? Uma criança, que engraçado, não nasce de um pé de alface, né? E às vezes, ai, Deus mandou. Eu digo, não, Deus não mandou. Essa criança é decorrente do ato sexual. Se ela é planejada, se ela é bem-vinda ou não, cabe essa parcela de responsabilidade por parte dos progenitores, fisiologicamente falando, né? Nem toda progenitora feminina pode ser chamada de mãe, nem todo progenitor masculino de pai. Então eu tenho a consciência de que é uma discussão muito ampla, mas ao mesmo tempo ela não pode ser retórica, porque esse menininho do último fim de semana tem 12 anos, é uma criança. Daqui a 2 anos já não vai mais ser visto da mesma forma. Aos 18 eu não sei o que vai ser dele. E a vida dele já vota. É, aos 16 já vota. E a vida dele provavelmente vai se dar aqui em Chapecó. Ele deve ter uma família. Então a gente tem que começar a ligar esses pontos, mas não no sentido de criminalizar, de apontar o dedo, no sentido de mudar essa situação, para que ele tenha as mesmas condições que o seu filho, que o meu filho. Através do Propaz, nós temos os dados comprovados, e isso no momento oportuno que se for falar sobre o Propaz, sobre outros programas, enfim, de que o acompanhamento, tanto familiar como do poder público, como do próprio judiciário, o acompanhamento, o não permitir de que o adolescente saia do círculo de prevenção, de acompanhamento, o pós, enfim, aquele que permanece e que completa o círculo, ele sai e vai e toca a sua vida, e se a gente consegue recuperá-lo. Isso é um grande avanço. Os índices estão aí, nós fizemos todo o acompanhamento, são mais de 40 adolescentes da região sul da cidade que passaram pela questão do Propaz, né? A sua grande maioria já recuperados, a sua grande maioria já fora do atendimento das secretarias, alguns já trabalhando, né? Então há esse processo todo, este acompanhamento. Em havendo acompanhamento e não havendo a soltura para que ele retorne àquele meio que não é o meio indicado, nós conseguimos recuperar a grande maioria. Então, certamente que o convívio familiar, a responsabilidade das pessoas como um todo e do próprio adolescente também, que a partir de uma certa idade já tem total discernimento sobre o que está fazendo, faz com que ele possa se recuperar e ser reintegrado ou ser abraçado pela sociedade como deve ser. Olha, a Maria Salete nos manda aqui um e-mail parabenizando o Valmor pela capacidade e rapidez com que se colocou a par dos assuntos da Secretaria de Assistência Social. Mas ela trabalhei por um tempo em um dos programas da SEASC e o fato de o senhor ter entendido a nossa dinâmica profissional contribuiu muito no resultado do trabalho. É bom ter também essa medida, né? Claro, obrigado a Maria Salete pela manifestação. A gente fica feliz porque, como eu disse desde o início, né, a gente procura estudar, procura se inteirar do assunto para poder fazer com que a nossa gestão seja uma gestão exitosa e como das outras secretarias que passei, para poder contribuir para a sociedade, contribuir para a cidade de Chapecó, contribuir com o meu trabalho nesse período que estou como vereador, como secretário, enfim, contribuir da melhor forma possível. Ok, a gente finaliza com a participação do Júlio, ele diz o seguinte: assistindo aos jornais ontem, não consegui entender o que estava acontecendo no Senado. Esse programa está sendo muito esclarecedor, pois agora sim, fiquei a par dos novos e vergonhosos fatos políticos do nosso país. Parabéns, Valmor, pelas explicações. Ah, ele me agradece também pelas contribuições. Júlio, tem que confessar que o cansaço do fim do ano às vezes oblitera um pouco, né, a nossa visão e a nossa forma de se expressar. Mas agradeço a Maria, ao Júlio e agradeço ao Scolari pela participação. A gente não fez aquela abordagem tão ampla de todos os serviços oferecidos pela Secretaria, mas eu acredito que a gente chegou aqui a alguns pontos interessantes, né? De entender o problema e de entender, eu volto a dizer, não é a gestão municipal, é de entender como nós, da cidade de Chapecó, sabemos, você reconheceu, tem ali um furo, tem um hiato, tem alguma coisa que não funciona, temos que olhar para ela. Temos que complementar. Exatamente, se a gente fingir que não existe, o problema só piora. Exatamente, por isso que constantemente nós trabalhamos para alcançar a excelência. Se vamos chegar um dia, não sei, mas trabalhamos para isso. Então, agradecer a oportunidade, agradecer o espaço. É, não sei se ainda retorno esse ano, mas se não retornar, gostaria de desejar a todos os cidadãos chapecoenses, né, um feliz 2016, um ano de muito progresso, de muito sucesso, um ano que nós vamos viver, um ano de eleição municipal, enfim, desejar sucesso a todos, desejar um bom ano 2016, desejar boas festas agora em dezembro, um feliz Natal, que nós possamos nos perdoar daquilo que fizemos errado, possamos limpar a alma desse ano, que foi um ano bastante difícil, bastante conturbado emocionalmente para todos os brasileiros, né? Vivemos um ano de muitas novidades, de situações inéditas, né? Mas é isso mesmo, é o tempo que passa, é a construção, e nós precisamos estar com a cabeça no lugar. Não esquecer das religiões, cada um dentro das suas crenças, né? Agradecer as energias aí, agradecer a Deus para quem acredita nele, como eu. Então, agradecer a todos. Agradecer aos colegas, colaboradores da Secretaria de Assistência Social, que sempre nos ajudam, nos dão, como diz o gaúcho, nos dão um costado no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A Prefeitura, como todos, colegas de trabalho, das demais secretarias, enfim. E agradecer o nosso prefeito Caramoro, o nosso vice-prefeito Luciano Boligon, que nos oportunizam a estarmos à frente de uma secretaria, dedicando o nosso tempo, o nosso trabalho ao cidadão chapecoense, à administração pública, que faz parte, é responsabilidade nossa também administrar aquilo que é de todos nós. Então, enquanto estamos lá como servidor público, quem nos paga, que é o povo, tem o direito de cobrar. Então, agradeço a todos, desejo então final de ano maravilhoso a todos, um excelente 2016 a todos, e que possamos, antes do mês de março do ano que vem, Raquel, estar aqui para aí sim fazer mais um apanhado, prestar contas, fazer um levantamento da nossa passagem na Secretaria de Assistência Social também, e claro, dos 3 anos de mandato. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Olha, não sei se é a última vez até o fim do ano, não sei mesmo, mas enfim, por enquanto, agradeço a sua participação, que nos lembra, a gente se envolve tanto com as questões do cotidiano que esquece que o ano está acabando, minha gente. É curioso isso, né? E pior, porque eu, preparando a revista de Chapecó, falto aqui porque estou trabalhando lá, enfim, e a gente, quando começa a ouvir essas perspectivas, não raro se ouve, aguenta porque 2016 vai ser pior, perspectiva econômica vai ser pior, e lá, lá, lá, lá, e a gente pensa, meu Deus, então, é aquela história, né, fé em Deus e pé na tábua, é mais ou menos isso, a gente se despede, fica por aqui, se despede, né, agradece a audiência e sem mais, retorna amanhã, um abraço. Super Conta AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.supercomba.com.br.